5 pronto, internet, é autorizado Brasília 360 via rota do plano de voo. É fora da pistão no zero, comprimindo a curva à direita, saída arbor, elefa. Uno, Uno 9, decimal 8, controle, 5470, transponder. Correto, boa noite, MS5, chame agora para o subestacionamento, portão 9. Salvador Solo, bom dia, Oxenai 6225. 6225, informação curso Golf, transporta Brasília. Permitido, prossiga. 6225, Brasília autorizado, 380. Cola da pistão no zero, primeira curva à direita, sai da arbó, elefa. Exceto o Brasil 17 e segue conforme o plano. 1198, controle, 5473, transporte. Controle a frequência, por favor. 1.9, decimal 8. Que autorizado 380 para Brasília, vai decolar da 10 e fazer extensão, decola com curva direita, na Arbor Elefa, depois do 1.7. Controle de saída 198, transponde 5473, o Xanar 6225. Correto, chama para a próxima 7625. Vai informar. Zero, ponto zero, meia, dois, um, pronto. Brasília, decola piscina 0, vento calmo. Decola no 0, 2 1. Chega mais até o chave. Ok, senhor. A companhia optou por dar um embarque aqui mesmo da remota aí. Grato aí. Então, bom dia. Gente, bom dia, mais até o chave. Passo 963 com 175 a bordo, 4 horas 24, alterna, Florianópolis. Bono 963, taxa autorizada, via Fátima 1110, até o ponto de escala da 1-0. Bono lá chama a torre, 1-1-8, pessoal 95, ajuste 1-0-1-3. Vai seguir a retaguarda do Embraer da Azul, que está sinalizando o pushback no portão 01. Relativo, 3-3, ajuste, Fátima 1-1-5, segue o Azul, 0-1, no ponto de análise. 2783, solicita o puxo de acessamento no Pátio 3. Pátio 3 livre, chama Pátio 2783. Chama lá para o Pátio 2783. Azul 4-0 no táxi, tá com 1-1-8 agora, tem uma autonomia de 4 horas e 30, tá em Ribeirão Preto, Azul 4-2-0. 4201, táxi autorizado, à direita via Índia, até o ponto de escala da pista 1-0. Quando lá chama a torre 1895, ajuste 1-0-1-3. 3-3, táxi Índia, ponto de escala 1895, para 201, obrigado. Bom dia, Azul 4201, pede 1-0-5. 4201, bom dia, Linda, colega 50, 20, 50 graus, 59. Depois 1-0, Azul 4201. Que foi o local, foi o Brasil, é? Foi o Brasil, 1-0? Negativo, enquanto estou superando o seu chão. Obrigado. Salvador, bom dia, vou falar o 63. Quanto espera da 1-0? 963, bom dia, mantém tudo que está dando zero. Tá, mantém a 9-0. 7 livre, chama táxi, 6225. Chama na táxi, obrigado. João Alfa, 190 para você. João Alfa, 190, do Pátio 3 para o fim, é número 2 do Pátio 1, uma tempo está aguardando, tem a Maranata para chegar aqui no Pátio 3. Azul 401, Lula Colagos 3, controle CC 098, com o 098, bom dia, Azul 401. Salvador, bom dia, o Azul 499, 3, Azul. 4958, oceano de extensão. Controle, bom dia, Azul 401, decolado na Cisco. 4201, contato radar, segmento 320, voa Leda. 320, da presente Leda, 4201, grato. Azul 4958, contato radar, 60 ministro do SGR de Salvador. Voa Mari para o chegado, no ideal 2 até 050. Posição 9, 9, 5, 1, até a posição agora. Né? 5, 0, 9, com condições de realização, montando o Guaraná aqui para realizar o chibete no 07. Tem condições, 1, 8, 5? Decolagem, no ponto 050 graus, 41. Decolagem, lá, 3. Bom dia, pessoal, meu pessoal, está aberto, livre de treinamento, tinha um ponto de táxi, mandado. Colagem, na curva, 1198, ajuste no 013. Na LA29, chama o centro Recife, 1251, alternando 3395, bom voo. 351, 3395, cidade. Até a posição aguardando no 093. Aeronave finalizando o chibac no patch 3 e a outra está fechando no patch 1. Até a posição aguardando. Você vai fazer a posição, bom no 093. O Sol Salvador, o azul da 783, para o início do táxi. Você tem 67 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Salvador. Azul 2783, autorizado táxi da Pátio 3, Pátio 1 em Índia, retaguarda do Airbus da Avianca, taxiando no Pátio 1. Até o posto de espera. Quando lá chama a torre 1895, ajuste no 013. Eu taxi de Apache 3, Zona Índia, na retaguarda do R10, visual com o mesmo, no ponto de espera da 0285, São Bandinho, no taxi do 3. Livre chama táxi no 85. Gente, Alfa Xena November, no Pátio 3, está livre início do pushback, aguardando para prosseguir para o táxi até o Pátio 1. Vai iniciar o reboque e vai aguardar próximo à saída do Pátio 3, que a aeronave no gate 5 vai iniciar o pushback e vai ingressar no Pátio 3, ok? Azul 4958, livrando 170 para o 050 autorizado. 4958. Passarela 2229, seu separador em Rio Pé. Ajustando 093, autorizado após desvio voadona. O ILS é que foi reportado estabilizado. Brasil 2000, autorizado. Porta no através do portal 62, no 865. Obrigado, Pátio 1, vai contar no através do Senhor, bom dia, azul 2783. Faz a decolagem da avião, caminho batendo pro 0273. Contato radar sobre montanha 380, sai da arpa. 380 na água, poxa. Azul 2753, em decolagem, 2023, 4 decolagem da aula 0, 2753. Sim, mantém no 7. Ou no 963, estamos sempre no Recife, ou no 251, alterna 1 no 3395. Recife 1395, lá no 63. 1-0, 1-3, ajuste. O 1013 é o apresentado do site de Tati e Uinha, pois será reportador 2329, que é o 0-9-3. Eu sou o Jânio, ele com a superada. Ele colagem no local. Dia Tati 1, até o portão 02, Alfa 100, novembro. Azul 2783, circulou aos 42, agora chama o controle de 19-68. Mais 19-8, bom dia, 273. Controle Salvador, azul 2783, para sair da Árvore, passando 2700 agora. Azul 2783, contato radar, submantendo 60 sem instrução, sai da Árvore. 60, livre de instrução 2783. Pessoal, seu Delta, do Pelos 42, controle se pedir, 968, não vou. 19, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Hotel Delta, Juan Elefa. Seu nome é 225, voa Elefa. Elefa, tá presente, obrigado. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, contato radar, tudo restrito, nível de voo 060, saiu da árvore. 60060 na árvore, Hotel Delta. Controle azul 2783, pode voar reta. Azul 2783, mantenha perfil. Eu mantenho perfil, 783. Decolou à frente, mais lento, vai no nível mais baixo e é na mesma subida. E temos uma outra aeronave a 2 milhas de terra, porém provavelmente eu tenho que esperar a aeronave de terra não pousar. Tudo bem. Deveria existir outro, deve existir outra subida para não haver conflito com a aeronave à frente. E se decolar a pressão monomotor, nós temos que esperar que se chegou. Pode esperar. Não é contestando, eu estou querendo ver. Não estou estimada, as últimas três aeronaves subiram com a mesma saída, praticamente níveis bem parecidos. O meu total nível da outra foi só para manter a separação, porém a outra aeronave já está passando em tanto, isso não vai ser tantos minutos não, porque não é isso que eu recolho. Azul 4958. Passaria do 2229, torre 1-1895. Obrigado, bom dia. Puxaria 6225, prossiga. Não, 6225 não chama não, Sereta. Yes. 2239, você me lembra de mais uma lá? Verdade. Posso no 0, vai ficar um passareiro. Azul 4958 estabilizado. Meu nome é 225, chamo Centro Recife, 1288, eterno 260. 288, 260, obrigado, bom dia. Azul 4958, estabilizado. Azul 4958, chamo a Torre 1895. 1845, obrigado, bom dia. Azul 2783, livre ascensão 160. Livre 160, para 2783. Bom dia, continua a aproximação do nome pista livre. Valeu, pista livre, azul 4958. Continua com a estimação, passa na DA. Qual foi? Agora sim, pista livre, vamos para o azul 4958, livre pouso. Livre pouso, azul 4958. Não é 5 para 09 no final, ele mantém? Ano 288, Eterna 1260. 1952, com 3198, com 1. 198, bom dia. Boa semana. Escolhe o voo 1865, bom dia. Voo no 865, contato radar, submarino 360, saída Arbor. Ah, no 360, o 1865. Bônus 093, anima pelo zero. Anima pelo zero, bônus 093. Bônus 093, contato radar, sobre montanha 360, saiu da árvore. Sobe 360, saiu da árvore, agora 093. Bônus 865, voa elétrico. Elétrico, 865. Azul 2783, chama Centro Recife, 1288, alterna 1260. 288, 1260, chama Recife agora, Azul 273, obrigado, boa semana. motorista da moto. 3-1-3, Alfa Curso Golf, confere, autorizado. Galeão 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Iruna. Interceptor é o P9857, bolso. 1-1-9-8, controle. E a sala 5540. Eu sou Super Niner, qualquer identidade 0-5-0, Amanda, a Lago. 5-0-5-0, correto, cotejamento 3-1-5-3, chame o tronco, remoto 1-2. Para com o tronco, remoto 1-2, tronco. Golfo confere, autorizado, vitória da conquista, 180, na colagem da pistão no zero, primeira curva direita, sai da arbó, elefa, após direto pro ló, após direto, vitória da conquista. 119, décima 8, controle, 5551, transporte. Correto, pronto, remoto 1-3, passareira. Camarada, passareira 2-2. American 239, addition 2006, turn 81013, clear the left final report established from a collision. Okay, clear BRS, report established, and we'll set up 2000 feet American 239.